E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ciência 60Hz. E no episódio de hoje, mais um vídeo de recomendação, onde eu vim aqui para recomendar o livro Como Evitar um Desastre Climático, do Bill Gates. Mas antes de ir para o vídeo, deixa aí o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilhe para os seus amigos para que a gente possa crescer aqui a comunidade de ciência e tecnologia do 60Hz, para que a gente possa divulgar cada vez mais o que a gente sabe de ciência e tecnologia, todas as informações que a gente achar curiosa e mais relevantes a cada momento que a gente vive ao longo de 2022, beleza? Mas vamos para o vídeo. Antes de mais nada, se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar o link aí na descrição para você comprar pelo site da Amazon, e se você comprar pelo link que está aí embaixo, você vai estar ajudando o canal uma pequena porcentagem do valor que vem aqui para o canal. Beleza? Então, se você tiver a fim de ler esse livro, se liga no link. Bom, antes de mais nada, eu queria também trazer um disclaimer de que esse livro é do Bill Gates. Então, ele é, obviamente, um dos caras mais ricos do mundo, fundador da Microsoft, e por conta disso ele tem alguns conflitos de interesses, possíveis conflitos de interesses, é claro, ao trazer um livro que traz o debate sobre as questões ecológicas, quando ele faz parte de uma elite que tem muito dinheiro, muitas condições, e é claro que a sua empresa também tem a sua própria pegada de carbono, né? Então é claro que existe esse fator, né? Muita gente ligada à questão ambiental trata sobre a questão também de distribuição de renda, mas a gente vai ver ao longo do vídeo que, felizmente, o Bill Gates trata desse tema também ao longo do livro, mesmo ele sendo uma pessoa de grandes privilégios e de uma riqueza enorme, ele reconhece isso e ele também trabalha nesse tema para dizer o que ele acha que deveria ser feito com relação à desigualdade econômica, porque isso tem tudo a ver também com a desigualdade em termos ambientais. Então, como eu vou falar ao longo do texto aqui, ele trata dessas questões, mas é sempre bom lembrar que esse é um livro feito por uma pessoa extremamente rica, enquanto existem outros livros, e se você quiser que eu faça review sobre esses outros livros, deixa aí embaixo, que falam sobre o caráter ambiental por outras vistas, né, por outros pontos de vista. Bom, uma das coisas que o Bill Gates faz com maestria nesse livro é trazer dados e contas muito concretas. Então é claro que ele tem à sua disposição um pessoal muito bom de engenheiros e pessoas que podem trazer dados e cálculos do que se trata efetivamente a questão climática em termos não só de aumento de temperatura, mas também de preço, em termos de o que a gente precisa fazer em termos de investimento para efetivamente resolver esse problema da causa ambiental, né? Então, felizmente, a expertise que ele mais traz aqui nesse livro é trazer dados, trazer contas para justificar todo o processo de pensamento que ele faz ao longo do livro de o que a gente precisa fazer para chegar num cenário de zero emissões líquidas, pelo menos, de gás carbônico, né? Ao mesmo tempo, como eu falei, ele trata sim da questão da desigualdade econômica e como que o desastre ambiental causado pelo aquecimento global vai afetar principalmente as populações pobres, as populações vulneráveis, que não têm condições, seja de sair de um país que vai sofrer com inundações, com tornados, com furacões, seja com pessoas que vão estar em ambientes extremamente quentes, sem a possibilidade, por exemplo, de se aquecer ou de ter uma lavoura eficiente, e por aí vai. Então ele discute ao longo do livro muito essa questão da desigualdade econômica e enfatiza com muita veemência que os países mais ricos, que têm que ser a liderança ali dessas questões climáticas, têm que contribuir também para ajudar com que esses países pobres também entrem num desenvolvimento sustentável. Afinal, países como Estados Unidos, China e Inglaterra já passaram por todo um período de desenvolvimento em que eles queimaram carbono, e agora que a gente chega num movimento ambiental, chegou a vez dos países subdesenvolvidos se desenvolverem. Então cabe também aos países desenvolvidos chefiar, coordenar de uma forma muito cooperativa esse movimento em prol de utilizar agora mais as energias verdes para trazer esse desenvolvimento também para os países pobres. Um ponto muito relevante que ele traz aqui no livro também é a alta necessidade de políticas públicas. Então aqui eu acho que é um dos pontos mais fundamentais para que efetivamente seja evitado o desastre climático, é através de políticas públicas. Não tem como negar que o papel do governo, dos governos, de todo mundo, são extremamente necessários. Sem eles não vai ter uma forma da gente evitar esse desastre. Porque é a partir de movimentos desses governos, desses estados, que vai poder haver, por exemplo, taxação de carbono. Então, criar uma taxa, impostos maiores para emissões de carbono, né? Ou então aquele mercado de carbono também, né? Que joga esse carbono de um lado, mas se compensa pelo outro, e de uma forma assim, que uma coordenação através de políticas públicas que façam esse tipo de coisa. Além disso, cabe ao governo investir em tecnologias verdes, né? Criar investimentos em tecnologia para não só baratear, mas também aperfeiçoar e criar novas energias verdes, novas tecnologias, não só energia, mas tecnologias, energias, novos materiais. Tudo isso é uma frente que tem que ser trabalhada através de investimentos públicos na ciência e tecnologia, né? Algo que aqui no Brasil a gente sabe como, infelizmente, não é o caso, né? Então a gente precisa de muito investimento do governo em ciência e tecnologia para aperfeiçoar e baratear esses sistemas, né? Também cabe ao governo, por exemplo, ser a liderança em, por exemplo, o uso de materiais e energias verdes nas suas próprias obras, né? A gente sabe que o governo também tem empresas, o governo também faz ponte, constrói estrada e um monte de coisa assim. Então cabe ao governo trazer essa inovação também em efetivamente aplicar essas energias e tecnologias verdes também quando eles forem fazer as suas próprias obras, né? E através desse incentivo, a iniciativa privada pode seguir atrás e aí gerar um ciclo nesse mercado e então possibilitar também um barateamento e a disseminação desse tipo de tecnologia. Nesse sentido, então, cabe também haver uma cooperação muito grande entre governos, empresas e a comunidade científica para, num círculo ali de investimentos e incentivos, criar justamente tecnologias novas ou aprimorar as já existentes para que elas fiquem mais fáceis e baratas de serem utilizadas. Então a gente tem o governo trazendo esse investimento através dessas políticas públicas, as empresas com inovações tecnológicas que possivelmente sejam mais barateadas, porque aí todo mundo vai querer usar, e a comunidade científica juntando esses dois pontos para justamente fazer a pesquisa que vai efetivamente trazer possivelmente uma tecnologia verde mais barata, né? A gente sabe que ciência tem essa questão de que não necessariamente aquilo que você procura é aquilo que você acha, mas justamente por isso que a gente tem que procurar muito até achar alguma coisa que efetivamente seja útil e vá para frente, né? Por isso a importância da ciência de base também, né? Física, química, biologia, tem o seu papel importante para verificar o que a gente tem no nosso mundo de possibilidades, para que então a tecnologia possa ver qual que é mais interessante de ser utilizado. Essa questão da precificação das tecnologias verdes é muito discutida no livro, que eles chamam de prêmios verdes, né? Que é quanto custa para você parar de usar um determinado sistema que polui o ambiente para você passar a usar uma tecnologia verde, né? Claro que muitas vezes você vai ter um custo associado a isso. Então, por exemplo, você trocar gasolina por carro elétrico, você tem um preço verde porque o carro elétrico vai ser mais caro. Ao mesmo tempo, a energia elétrica talvez seja um pouco mais barata, ou talvez o petróleo seja ainda mais barato. Então, tem todos esse equilíbrio que tem que ser verificado através dessas contas que eu falo que eles fazem muito no livro. Então, ele vai identificando os preços verdes dessas novas tecnologias. E uma dessas tecnologias que eu achei muito interessante essa discussão, que eu mesmo ainda não tinha pensado, é no desenvolvimento de materiais. Porque a gente pensa muito em termos de energia, né? A gente precisa queimar combustível fóssil para gerar energia, Mas e para construir um material? Para você obter concreto, para você obter aço, você gera carbono nesse processo? E eu não estou falando nem só da energia que você está utilizando para processar esses materiais, para desenvolver esses produtos. Eu estou falando da geração intrínseca de gás carbônico ou outros gases poluentes nesse processo de confecção dos materiais. E ele vai explicar por que isso acontece quimicamente. Não é só a energia que você despende no processo que vai liberar carbono, mas a própria produção desses materiais também gera carbono e outros gases poluentes. Então é muito importante também que a gente verifique como que esses materiais estão sendo desenvolvidos e tentar achar novos materiais ou aperfeiçoar esses materiais que a gente já conhece, tipo concreto e aço, para que eles possam ser desenvolvidos de uma forma com menos, se não zero, emissão de carbono. A energia, é claro, é fundamental na discussão, né? Então a gente tem com urgência que trocar as nossas matrizes energéticas, que são de carvão, gás natural e petróleo, para outras energias, tipo eólica, solar. Mas o principal que ele fala aqui é como que energia eólica e solar tem as suas desvantagens, é claro, todas vão ter as suas desvantagens, mas a energia eólica e a solar, que são as mais difundidas em termos de tecnologia verde, nem sempre estão, por exemplo, 100% disponíveis. Afinal, você requer que haja vento ou sol. Então, e como é que funciona o transporte dessa energia? Se você tiver um lugar com muito vento e um lugar com pouco vento, você consegue fazer esse transporte? Então ele vai analisando outras possibilidades, por exemplo, tecnologia nuclear, tecnologia de hidrogênio, biocombustíveis e um que eu não conhecia, eletrocombustíveis. Eletrocombustíveis é uma técnica ainda pouco estudada, parece, que se dá em você utilizar a eletricidade, possivelmente de uma fonte verde, preferencialmente, para construir, fazer um processo químico para gerar um combustível líquido que na hora de ser queimado não vai emitir gás carbônico, né? Então a ideia é você usar a eletricidade para armazenar energia num líquido e poder utilizar esse líquido depois. Eu achei muito interessante. Se você quiser um vídeo só sobre eletrocombustíveis, deixa aí embaixo, que eu acho que eu adoraria entender um pouco mais sobre isso. Um ponto muito polêmico que a gente tem também é a própria questão da agropecuária. Uma das coisas mais relevantes aqui no Brasil é a agropecuária, porque a gente sabe que a criação, principalmente de gado bovino, gera muito metano, que é um gás altamente poluente da atmosfera, porque gera um efeito estufa muito grande, até maior do que o gás carbono, se você considerar por molécula, né? Então é imprescindível que a gente sim reduza o nosso consumo de carne e incentive o uso também de carnes vegetais ou o consumo de vegetais de maneira geral. A gente sabe que a alimentação vegetariana e vegana tem as possibilidades de fornecer a nutrição que a gente precisa. A gente só precisa de uma cultura um pouco mais geral, de que isso seja difundido, né? Porque a nossa cultura ainda é muito focada na carne. E é claro que a gente não está falando aqui de abominar o consumo de carne, porque a gente sabe que isso é impossível, mas a redução é praticamente necessária se a gente quiser reduzir as nossas emissões, principalmente aqui no Brasil, uma vez que o agronegócio está muito voltado às questões ambientais, porque são eles responsáveis por desmatamento, por derrubar a árvore e por criar monoculturas que acabam prejudicando não só o solo do ambiente, como também a capacidade de reter carbono que as árvores e florestas um dia tiveram. Por fim, vale a pena falar ou reiterar uma coisa, que é a cooperação internacional. Então aqui mais uma vez a gente fala sobre aquela questão de que os países ricos devem tomar a frente desse processo, não só com investimento e criação de tecnologia e adoção dessas tecnologias, mas também no incentivo e investimento dessas tecnologias em países pobres, uma vez que eles não só não têm a capacidade financeira de desenvolver tecnologias, como também eles ainda estão num processo de desenvolvimento, o que significa que eles precisam cada vez mais de energia para poder desenvolver a sua economia. Então é imprescindível que, se a gente está querendo reduzir ao máximo as nossas emissões de carbono, esses países, a gente também não quer que eles parem de se desenvolver. Afinal, a gente quer que que o mundo tenha um bem-estar cada vez maior. Então, é imprescindível que a gente ajude esses países a se desenvolverem sem emitir carbono. Então, a cooperação internacional aqui é fundamental, afinal, a gente está falando de aquecimento global. Então, todo mundo vai ter que fazer parte disso, senão o planeta vai continuar esquentando de maneira catastrófica. Bom, gente, é isso que eu tinha para trazer aqui pro vídeo. Deixa um comentário aí embaixo se você gostou, deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal. É um livro que eu achei bastante interessante, tem muita conta que eu acho que é muito relevante ser feita, muitas análises que são fundamentais de serem tratadas nesse assunto com relação ao que a gente deve fazer, né? É claro que eu acho que esse livro é um ponto de entrada para esse debate, uma vez que tem livros um pouquinho mais técnicos e um pouquinho mais detalhados no que a gente precisa fazer, né? E até mesmo outras visões, né, sem ser a do próprio Bill Gates, né? Porque, como eu falei, ele está dentro de um segmento muito específico da sociedade, que são dos bilionários, então é interessante ver outras visões, principalmente de um caráter um pouco mais social. Afinal, mesmo que ele tenha tratado isso nesse livro, é imprescindível também que isso seja um pouco mais debatido, e eu acho que tem muitos outros livros aí para tratar desse assunto que eu quero trazer para o canal. Então é isso, galera. Obrigado você que acompanhou até aqui. Eu vejo você na próxima. Tchau!